Pode para táxi. Juliette, prossiga. Nada, boa noite. Perna do vento, través norte, 1000 pés, Olympus 01, se autorizada, prossegue para a toca arremetida. Gente, mantenha o setor norte da torre, mantenha o setor. Mantenha do 01. Voo 1567, decolar 242, controle agora em 120, decimal 8. 308, boa noite. 567. Foi copiado? Confirme para controle? É o Gol 1567. Gol 1567. Contato radar na decolar, estou para o nível 360 na saída Árvore. 360 na Árvore, Gol 76720, livre decolagem da 1-0, vento 0, 90 graus, 0,620 nós. Livre decolagem da 1-0, 76720. Salvador, muito boa noite, é o 3197, tá? Quem te dá a informação aqui? 3197, Alfa. Informação em curso, está pronto, cópia? Afirmo, pronto, cópia. 3197, autorizado para o Galeão, nível 380, via peso do 16. Corrigindo, via peso do 10. Decola da pista 10, com primeira curva direita, CDD eleva. Após voa direto bridge, 87, peso do 10. Desmata e segue conforme a rota do plano. Aciona 5073, controle 90, vítima 8. Tem, livre pouso, pista na 0, vento 0, 90 graus, 0,612 de nós. Baixa, travou, livre pouso na 190, agora na 776. Eita, Léo, Leda, após Leda, 3, 5073, transponder 208, ao controle de saída, TAN 3197-08. Contacto do 1940, 190 a bordo, 3,50 autonomia, hotel do Galeão. 01. Espera no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 012, como será o número 2 da decolagem? Passivo de ponto de espera, 1895, 1012, como número 2. Para o Goro 273, com 960 a bordo, 3 horas e 21, Alterna Campinas. Salvador, muito boa noite, Objeto 6720, cruzando 2507. Objeto 6720, contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída da EL. 360, pode voar da EL da presente? 1-2-7-3. Então, 3197, o planejamento está correto, faz controle pronto. Portanto, pronto, 3197. Ground Control, November 203. Go ahead. Okay, we are 8.3, Number 203, clear taxi until April 3, expected to enter on April 1. You want to go to April 1 now? Yeah, you taxi to April 1, and turn the April 1 to taxiway Lima. But I have a traffic he passed in front of you and after the traffic of go passes your clear to enter on May April and turn the May April to Lima taxiway on Lima you go to Mike and Mike on Quebec and on taxiway Quebec we'll call the tower in 118.95 to cross the 1817. Okay, we're clear to enter April 1, then Lima, Mike, Quebec, and then we'll call tower on 1895 to cross the 2-0-3. Uma 776 no solo 47, libere direita, solo 121 decimal 9. 219, 776. Bono 575, para você conseguir a sua 245, mas. Confirmando, proa 345 por 20 milhas. 243. Bruno 776, boa noite, táxi via Alfa, reporte Andrea Juliette. Alfa, reporte Andrea Juliette, 776. Circulado. Turismo 01, a girar base. Afirmativa, autorizado a girar base, chame na final, para o ataque arremetido, Olimpo 01. 01, chamada na final para o ataque arremetido. Gol 1273, ponte espera 00. Gente, mantenha ponte espera, gol 1273. Mantenha ponte espera, gol 273. Corre, Salvador, gol 1940, número 240. Gente, mantenha ponte espera, gol 1940. Gol no 567, após desvio conforme a instrução do Centro Recife, voo direto ao fito, restrito ao nível de voo 340. Após desvio direto ao fito, 340, gol no 567, tá? Protejamento correto. Chama agora o Centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 6.0, 6.2, 6.7, 6.7, 6.7. Web 6.7.2.0, cruzando agora o 170. Tem condições de uma brisa presente. Tony, boa tarde, Chané 6259, decolou, vai livrando agora a 1500. É possível brisa, então, Leda? Uma possibilidade de voar direto, o brisa está presente. Foi sobremodulado, 6260. Chama o Centro Recife 133.95, alternando 133.25 e solicito direto ao mesmo a possibilidade de voar direto, o brisa. Controle, boa noite, a Janela 6259, passa 2500, quando possível direto Leda. O Janela 6259, contato radar na decolagem, sou para o nível 360 na saída da EL. Após Leda, voa direto Bridge. Está presente, está autorizado para prosseguir direto Leda. Está presente Leda, então, após Leda Bridge, o 6259, grato. Gol 273, ali mantém, piscina 0. Ali mantém, não, no 0, gol 273. 3, decimal 25, primária 13395. É, Olimpo 01, Tocoi arremeteu 5-1, apresente autorizado curva esquerda, ingresso na do vento, no meu pé, da 1-0. Olimpo 01, curva na esquerda, meu pé, perna do vento, pistão no 0. Salvador. Boa noite, Oceano 6201, nível 360 para o Galeão. Oceano 6201, informação com Costa Alfa, White Contra. Gente, agora no Costa Alfa, 6201. Number 203, clear to cross runway 17, apron 5, is the apron ahead of you. Do vento, para novo toque arremetida. Voo 1273, livre decolagem 90, vento 050 graus, 049. Decolagem 90, gol 1273. 6201, autorizado para o Galeão, nível 360, e o pêsulo 10 até Snap, após direto Lúbito, após conforme a rota. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voa direto Bridge, anticipa-se o pêsulo 10. Aciona 5571, controle 120, decimal 8, no Xané 6201. Autorizado 360, por 6201 para o Galeão. É o pêsulo 10, Bota Snap no corpo. Vai bastante a toquinha. É o pêsulo 10, Perugia. Costa 10, primeira curva direita. É o Leda Bridge. 5571 é o transponder 2018. É o controle. É 201. 201 correto, rapaz, quando pronto para puxa. Depois será quando pronto, é 201. Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Informação com o seu Alfa, prossiga. Mete Olimpo 01. Olimpo 01, autorizado, toque arremetido, vento 040 graus, 049. E toque arremetido para Olimpo 01. Plano 273, decolado 53, controle agora em 120, decimal 8. 208, gol 1273. Saída da El, Leda, após voo direto Bridge, hoje recebe o título 16 e segue conforme. Aciona 5033, controle 120, decimal 8. Controle de Salvador, gol 1273, boa noite. 1273, boa noite. Contato radar na decolagem, saída da El, subo para nível 360. Da El 360, sem restrições, gol 1273. Setor Rio 198, decimal 95. Salvador, o TAN 3197, por tiver acionamento, 08. TAN 3197, nível sinal repetido para táxi. Para 3197. Lirita na GMTAX, sou meu Bravosca. Zero no tocou RMTO 5 quadra, presente autorizado curva esquerda, ingresso na do vento da 1-0, 1 no meu pé. Boa na esquerda, meu pé, perna do vento, pistão no 0, limpo, 0-1. Boa noite, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050. Pés na perna do vento através da cabeceira para novo toque arremetido, Olimpo 01. Tente, Olimpo 01, mantém a perna do vento aguardando para a base. Mantém a perna do vento aguardando para girar a base, Olimpo 01. Gol 1940, livre decolagem 90, vento 0, 60 graus, 059. Iniciando 940. 325, é isso? Isso, 13395, alterna 13325. 5-25, obrigado, boa noite. 501, dá presente autorizado, gerar base, chame na final para o novo toque remetido. Ordem 501. Gerando base, chamando na final para a toca remetida, 01. Olimpo 01, confirme mais quantos toques remetidos pretende? Salo, Salvador, é o 6210, pode confirmar o ajuste de altímetro no momento? Ajuste 1-0 no 3, ajuste na 6201. 1-0 no 3, 62, 6201, obrigado. Final com o trem embaixo checado, toca e remete, Olimpo 01. Olimpo 01, autorizado, tocar e remeter, pistão no 0, vento 0, 60 graus, 049. Livre toca e remetida, 01. Bolo 1940, decolou 58, controle agora 120, decimal 8. 208, muito obrigado. Júlio 97, com 129 a bordo, confirme. Doutor Luiz? 3:50, Guarulhos, Alter. Taxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chamador 283, Guarulhos, Alter. 2:4. Persiga. Após a posição maré, solicita manter a proa por 10 milhas e executar uma formação. Gente, autorizado. Apenas o altímetro mudou para 1-0 no 3. Está pronto, cobra? Pedindo o nível final é o 240 e pronto para a cópia, o Xanem 6-7. O Xanem 6-7, temos que ser aprovado 340, lógico que a atenção para o 240. Vai dando coordenação para o 240, pronto para a cópia, o 6-3-7. Tipo 01, PQR Meteor 59, apresente autoridade, curva esquerda, no meu pé, ingresso na do vento, dando 0, chame para girar base. Curva na esquerda, perna do vento, meu pé, reportará para girar base, Olimpo 01. Gono 273, semi centro Recife, tem 13395, alterna 13325, boa viagem. 13395, 13325, muito grato, até a próxima. É. Gol 1884, livre de restrições, desça para 3 mil pés, ajuste em Salvador, 1-0 no 3. Livre das restrições, desça para 3 mil pés, 1-0, 1-3 no ajuste, gol 1884. Bravo, Oscar. A tela está autorizada, Senegal no 0, no 3. Desvios, voe, Itap, gol no 884. No prolongamento da perna do vento, da pista 1 no 0, mil pés, para novo toque arremetido, Olimpo 01. Presente autorizado, girar a base, Olimpo 01, chame na final para novo toque arremetido. 01, vai girar a base, chamará na final para novo toque arremetido. Salvador, gol no 884. Siga. Solicita a proa de Duna da presente. Pesado, Duna da presente, no 884. Autorizado, Duna, gol no 884. 884, desce para 2000 pés, ajuste permanece, livre ILS e aponte estabilizado. Desce para 2000 pés, autorizado ILS, mantém o ajuste 1013, aponte estabilizado, gol no 884. Então 3197, está pronto para decolagem? Oi, Salvador, muito boa noite. É o TAN 3217, ponto para pronto. Mantenha bom espera, TAN 3197. Mantenha o TAN 3197. Olimpo 01, tocou RMTO 04, ingresso na do vento, chame para girar base. Curva na esquerda, perna do vento, chamará para girar base, 01. 40, como solicitando. Decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída Borba, após o voo à posição Nitsa, após direto Puído e sai conforme a rota. Aciona 5065, controle 120, decimal 8, no chanel 6337. Autorizado Brasília no 240, decolando na 10, esquerda Borba. Saída. Confirme a saída e eu aciono 5065, controle de saída 120, 80. O outro, né? 637. 637, saída Borba, Nitsa. Voa Borba, após voo direto Nitsa, direto Puído, um distrito da Peruísque. 10, sai conforme. Saída Boba, Nitsa, Pós-Puído, conforme rota Pós, zona 5065, 2080. É o controle de saída, o Oceano é 6327. Estou confirmando saída Bravo, Oscar, Romeu, Bravo, Alfa, Borba, ok? Oceano é 6327. Afirmo, saída Boba, 6327. Correto, repete quando pronto para push, confio em posição. 01. Condições de base curta, o Olimpo 01? Positivo. Base curta, então autorizado. Chame na final para o pouso, Olimpo 01. 01, base curta, chamará na final para pouso. Bom, 884, complete final do procedimento. Chame torre em 11895, bom pouso. 895, gol no 884. Tá girando base, Olimpo 01, reportando na final, baixado e checado. Gente. Oi, Salvador, boa noite. Gol no 884. No 884, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado, quem negar 10013. 10013 vai reportar passando externo com o trem baixado e travado. Gol no 884. No 884, informa que é o número 2 para pouso em Salvador, informa o tráfego girando base para 10. Gente, gol no 884. Para final com o trem baixo checado, Olimpo 01, pouso final. Olimpo 01, autorizado pouso, pista no 0, vento 0, 4, 0 graus, 0, 3 nós. 01, no livre pouso. Salvador, boa noite, web 6722. 6728, boa noite, autorizado a chegada mar e desce e mantenha nível 050. 050 na margem, 6722. No externo, baixou e travou, gol no 884. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Gol no 884, informa chuva leve sobre o campo. suficiente, agora não precisa limpar, ligou no 884. Limpo 01, Mancela 07, libere a direita, chame o Sol, 121, decimal 9. Espera na próxima direita, na foto, chama o Sol, 219, limpo 01. Autorizado o pouso para o Gol no 884. Isso, limpo 01, ativar o Sol 129, na porta. Autorizado o pouso, vento variável, o Gol 884. Pouso autorizado, pistão no 0, Gol no 884. Isso, 01, boa noite, táxi de Alfa. Planifico curva à direita para a Delta. Na Delta vai aguardar para o cruzamento da pista. Ele mantém, Pichino Zero. Ele mantém, 3197, Zero. Um 884 na sala 09, libere direita, sala 121 decimal 9. Direita 1219, Gol no 884. Oito, 84 é a torre? Escuta. Aperta a pista, por gentileza. Vai reportar, Gol no 884. Já está livrando o Gol no 884. Livrou a pista, Gol no 884, vai chamar o jogo. Cliente, obrigada. Zona 97, livre de decolagem, 90, vento variável com 3 nós. Zona 97. Corrigindo, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, Gol no 884.